Está em fase final a impressão de mais de 91 mil carnês do IPTU e os mais de 11 mil comunicados de isenção. O primeiro lote impresso deve chegar a Foz do Iguaçu neste final de semana. A distribuição será feita pela agência de Correios, que pretende iniciar o trabalho na terça-feira. O segundo e último lote do carnê estará na cidade na quarta-feira. A expectativa é que até o dia 26 deste mês, todos os contribuintes já tenham recebido em casa o IPTU. Caso isso não ocorra, será necessário procurar a agência dos Correios na Avenida Brasil, em horário comercial. A retirada poderá ser feita até o dia 10 de março, quando vence o prazo para pagamento. Além de manter o desconto de 15% para quem quitar o imposto à vista, o contribuinte que vem pagando IPTU em cota única ou parcelado sem atraso recebe o benefício de mais de 5% de desconto ao ano. O pagamento pode ser realizado em qualquer agência bancária, casas lotéricas e também pela internet. Nesse ano de 2014, não será mais incluído no IPTU a cobrança da taxa de limpeza e conservação dos logradouros públicos. O valor, que variava de 1,87% a 5,50% sobre a unidade fiscal de Foz do Iguaçu, que no ano passado era no valor de R$ 59,16, foi eliminada. O IPTU sofreu um reajuste de 5,61%, de acordo com a variação do Índice Geral dos Preços da Fundação Getúlio Vargas, que corrige o índice da unidade fiscal de Foz do Iguaçu. As famílias que contam com a isenção automática receberão um comunicado de que estão isentas. Marjorie Colombari para a CBN Foz.